Boa tarde. Então, estamos aqui começando o nosso quarto drop de economia e finanças do Denários. Até então, a gente tem falado bastante de investimento, né? Falando de renda fixa, renda variável, investimento com risco. Mas aí, um monte de gente pergunta, né? Vocês estão falando de investimento, mas antes de começar a investir, tem que sair da dívida, né? O difícil é sair da dívida. Né? Investir é fácil, é quando a vida tá fácil. Difícil é sair da dívida. Então vamos falar de dívida, né? Como é que a gente sai da dívida? Quais são aí as estratégias para eventualmente conseguir fugir desse que é um problema muito presente na vida de muitos brasileiros? Então vamos ver quem que tem aí alguma dica para isso, né? Boa tarde a todos aí que estão acompanhando nosso drop de economia e finanças. É um prazer estar com vocês novamente. Eu, professor André Medeiros, nós temos trabalhado junto com o Moisés, o Vitor, algumas estratégias para sair de dívidas. Dívida é um negócio fácil de sair e não entrar. Não é isso, Com Vitor? certeza, é um problema que, bom, boa tarde a todos, boa tarde de novo, André, Moisés. A dívida, esse é um problema, como o Moisés bem falou, esse é um problema muito presente na vida dos brasileiros. Hoje, cerca de 60 milhões de brasileiros têm alguma dívida já negativada no Serasa. 60 milhões de brasileiros, sendo que desses 60 milhões de brasileiros, em média, eles têm, em média, quatro dívidas do mesmo CPF negativado no CPF. Dívidas diferentes, diferentes parcelas que eles fizeram e não conseguiram, pagar. Então, realmente é um problema muito complicado, de se trabalhar. Eu acho que o primeiro passo, acho que para a gente começar a discussão, dar um pontapé inicial, acho que o primeiro passo para a gente, entender como que a gente vai sair dessa situação tão difícil é ter uma real ideia da dimensão do problema. Então, acho que o primeiro passo para a gente começar a trabalhar, para sair dessa situação, é entender o quanto que é a sua dívida, qual que é a origem dela, por que que começou. O primeiro passo para a gente resolver um problema é ter uma ideia de dimensão do problema. Correto, André? Exatamente. E para a gente ter essa ideia de dimensão do problema, nós até comentamos em alguns blogs, né, Moisés, que principalmente agora no começo do ano, uma estratégia interessante é organizar a quantidade de dinheiro que a gente tem em casa. Então, isso que a gente chama de orçamento doméstico, orçamento familiar. É uma característica muito importante, muito interessante, que eu acho que a gente pode começar a tratar sobre isso. Não é isso, Moisés? Então, Vitor falou, então são 60 milhões de brasileiros, quase mais de um quarto dos brasileiros. Se você pensar que criança não entra nessa conta, você está beirando os 40% de pessoas, né, em vida e adulto, ou economicamente ativo, endividados, né? Então, é muita gente precisando seguir essa tarefa, né? É botar numa planilha, no papel, né? A gente diria pouco tempo atrás, hoje em dia dá para falar até planilha, porque o número de celulares está maior do que o número de brasileiros, né? Então tem mais celular que brasileiro, né? Então todo mundo tem uma planilhinha ali na mão, né? E isso é conta de somar e subtrair, né? É quanto que você ganha, quanto que você gasta, né? E muita gente não sabe isso. Às vezes saber isso não é fácil. Não. Não é fácil, né? Então muitas vezes pergunta quanto você ganha? A pessoa tem uma noção, mas não sabe quanto que vai vir ali o Exato. contra-cheque no próximo mês, porque tem imposto, tem férias, tem 13º, tem desconto daquilo, desconto disso, né? O salário líquido é difícil de conhecer, Eu né? acho que assim, algumas perguntas simples já vão poder te indicar, te dar um indicador se você tem uma boa noção sobre o seu fluxo de caixa, sobre as suas receitas e despesas ou não. Por exemplo, se eu fizer as seguintes perguntas: você sabe quanto você gasta com alimentação? Você sabe quanto você gasta com educação? Você sabe quanto você gasta com transporte? Ou seja, se você souber todas essas respostas, significa que você está mais ou menos com o seu fluxo de caixa organizado. Se você já não souber uma, significa que você pode fazer alguns ajustes, começar a colocar na planilha, não mais no papel, na Na planilha planilha. realmente, e começar a estruturar, não é isso, André? Isso. Nós, dentro do Denários, preparamos uma planilhinha que depois, na sequência, nós podemos disponibilizar para todos que estão participando com a gente nesse drops, onde a gente faz esse levantamento e organiza as contas. Então esse é um elemento muito importante, como organizar. E a gente tem preparado também um software que até nos próximos meses já deve estar disponível para o pessoal poder fazer o controle pessoal disso aí. Muito legal. Um aplicativozinho que você faz na internet, importa. Então são elementos que ajudam a gente a controlar o orçamento doméstico. O Vitor falou muito bem, o Moisés também, a respeito dos gastos. Mas muita gente, Vitor, não sabe, como o Moisés disse, quanto ganha. Então, o primeiro passo é organizar quanto ganha. E muita gente acha que ganha mais do que ganha, né? Ganha mais. Você é contratado pelo salário bruto, você fica com aquele número na cabeça, e quando você vai ver, o que bate na conta é muito menos. Muito menos. E aí, falou, tem um parente meu que falou assim, o banco está roubando meu dinheiro. E o engraçado é que quando você vai lá no banco fazer um financiamento de um carro, de uma casa, ou pegar um dinheiro emprestado, ele pergunta quanto você ganha bruto. Aí você fica com aquele número na cabeça, né? Nossa, eu ganho bem, né? Mas todo mês bate menos do que aquilo na conta, né? O governo pega uma parcela ali, né? E às vezes também, dependendo da forma de trabalho da pessoa, ela tem outros ganhos que ela acaba não computando também. Né? Por exemplo, comissão. Extras, uma hora extra que faz, aluguel, tem algum imóvelzinho. E as receitas são sazonais, né? Principalmente para quem ganha comissão, para quem tem o seu próprio negócio, né? Então tem gente que em alguns meses fatura muito e em outros meses passa ali apertado, né? Esse é um elemento muito importante, porque ele ganha mais, ele acha que pode gastar mais. É um impulso para gastar. Né? Então isso não é verdade. Então, a primeira máxima do orçamento doméstico é controlar o que se ganha. Por mês. Por mês. É, porque um mês é diferente do outro. E a partir desse valor mínimo que se ganha, se planeja todos os outros gastos. Não é isso, Vitão? Com certeza. Bom, tendo em vista o seu fluxo de caixa já estruturado, você pode começar a tomar as decisões de gastos e de compra. Mas e para aquele cara que já não fez isso antes, que já está com o nome negativado? Uma primeira dica que eu dou para essas pessoas é o seguinte: tenha ideia, vai lá, se é dívida no banco, se é dívida em alguma loja de varejo, e tenha ideia de qual que é o valor original da dívida. Então, por exemplo, se você em um mês gastou a mais no cartão de crédito, não conseguiu pagar, e aquilo foi acumulando juros, e aquela dívida rapidamente explodiu a um valor que se até assusta, a minha dica inicial é: veja qual era o valor na origem da dívida. Porque é ali que você deve se pautar quando você for fazer as suas negociações com o respectivo credor. Então, é na dívida original, você tem que ter ideia da dívida original para você ter um limiar para começar a discutir a renegociação da dívida. Como que você vai fazer para estruturar o pagamento dessa dívida e sair dessa situação de nome negativado no Serasa? Tipicamente, os bancos, né, as instituições financeiras, até mesmo lojas, né, eles têm aí um padrão de renegociação. Né? E essa renegociação de dívida, ela é mais fácil para esse tipo de dívida que cresce muito rápido. Por exemplo, cartão de crédito, cheque especial. Né? Por outro lado, tem outras dívidas, financiamento imobiliário, de veículos, que tem uma taxa um pouco menor, que aí a margem de renegociação é bem mais reduzida. Né? E aí, conhecer a sua dívida. Né? Às vezes a gente fica preocupado em pagar aquela que tem a parcela maior, mas nem sempre é que você deve pagar primeiro. Né? Às vezes é que tem um juros maior, né? A taxa de juros maior. E taxa de juros é muito diferente de custo efetivo total no financiamento também. Muito diferente. Né? E o que importa é o custo efetivo total. Né? Porque às vezes naquela dívida está embutido um monte de penduricalhos que os bancos financeiros colocam ali, às vezes para proteger elas mesmas, né? E às vezes para te empurrar algum serviço a mais que você nem precisava estar contratando. Um seguro, né? Exatamente. Né? Alguns são obrigatórios, outros não. Né? Então, por exemplo, no sistema financeiro habitacional, você tem que ter algum seguro. Né? É obrigatório. Né? Mas não todos os tipos de seguro. Né? Tem seguro até, às vezes, para o seu cachorrinho ali, que você não precisava estar contratando. Né? Seguro de vida para o cachorrinho e coloca. Seguro terremoto, né? No Brasil. Agora, um ponto importante também, um ponto chave, é o seguinte. Não, tudo bem. quero organizar minhas contas, 2019 começou, esse 2019 vai ser diferente de 2018, e eu tenho algumas dívidas com prestações, etc. Já estão negativadas. Como posso fazer para negociar? Eu não sei, eu sou introspectivo, eu não consigo conversar, eu não consigo discutir. Como eu não posso entendo fazer? De finanças, e tenho vergonha de falar isso para o meu gerente. Pois é, eu acho que existe uma abordagem que é possível, que é entrar no site do Serasa, e o site do Serasa você se cadastra com o seu CPF, você sabe todas as contas que você está negativado, todas as dívidas, e por essa plataforma você já consegue fazer a negociação. Pela internet. Pela própria internet você já consegue fazer a negociação. Sem precisar de ficar cara a cara com ninguém, você tem o seu tempo para pensar, para responder. Porque muita gente fica constrangida de estar com o nome negativado. Essa que é a minha verdade. E ela se fecha, atrapalha ela na produtividade no trabalho, atrapalha ela em relação à família. Então a dívida realmente é uma questão muito séria a ser tratada. Às vezes as pessoas vão se fechando cada vez mais, mas a dívida não para. E dívida com alta taxa de juros, dívida de cartão de crédito, de cheque especial, tem que ser renegociada no primeiro momento. É verdade. Você tem que mudar o tipo de dívida. Né? Você fechou ali, não consegui pagar o cartão de crédito no primeiro mês, entrei no rotativo, no mês seguinte você tem que estar procurando um banco para pegar uma outra linha de financiamento com uma taxa menor. Isso. Tem muitas opções. Tem vários canais que te ajudam a fazer isso. O Serasa é um dos mais conhecidos. Tem outros também, né? Buscar essa renegociação. Se você tem intimidade com o gerente, não tem problema de visitar a sua agência e tal, vai lá, converse que às vezes sai um negócio bom. Sim. Ainda mais quando tem um conhecimento. O Serasa vai tratar você pelo que eles chamam de score. Né? Score, né? Eles vão olhar a sua pontuação e ali a sua margem de negociação vai ser pautada por um número. Não tem uma relação pessoal nenhuma. Né? No banco, se você tiver um contato gerente, pode ser que ele consiga algo melhor. Algum manejo, né? Exatamente. Mas já é alguma coisa, e o que não pode acontecer é ficar nessa dívida de alta taxa de juros, porque isso aí acaba com a sua vida. É importante falar que essa dificuldade em tratar as contas tem afetado muitas pessoas no dia a dia. É, e como o Vitor disse, tem prejudicado muita produtividade. Porque durante o trabalho o pessoal fica preocupado, não sabe como vai dar, e com o telefone, com o celular, todo mundo ligando, tentando adquirir aquela dívida, recuperar o crédito. Então esse é um fator muito importante que o pessoal tem que prestar atenção. É, outra coisa que nós não podemos esquecer é que renegociar a dívida é fácil. É, tu vai lá, senta, todos estão abertos. É, aqui em Itajubá mesmo tem um programa consagrado aí pela CDF, né, que é o Show Dívida, todo ano tem, é sucesso, foi premiado. Né, mas não adianta nada você ir lá e renegociar a dívida se você não for capaz de pagar a renegociação. Capaz de pagar, focar nisso. Então é por isso que hoje a gente trata não só da renegociação de dívida, mas também do orçamento. Né, porque não adianta se você comprometer a pagar mais do que você é capaz, você vai arrumar um problema pouquíssimo prazo à frente. No momento seguinte, porque você já não vai dar conta de pagar aquela dívida. A gente fala hoje em dia que o problema de finanças, hoje em dia, ele é muito mais que um problema de entender matemática, juros compostos, é muito importante também, mas é uma questão de mindset, né? De comportamento. De comportamento, né? O pessoal fala assim, ó, você tem que, sabe, se conhecer, saber seus limites, né, e trabalhar dentro disso, né, e trabalhar com algo que possa ser real e factível para você. Né? Tem uma brincadeira que a gente faz que é a seguinte: quando você for ver algum produto, não leva o seu cartão de crédito, porque é o tempo de você voltar para casa, refletir se você realmente precisa, se compensa fazer essa compra e etc. Então, às vezes é uns 5 segundos que você precisa de refletir para você não acabar entrando em outra dívida. Veja que interessante. Nesse momento de orçamento, nós não podemos esquecer de alguns elementos básicos da vida da gente. Por exemplo, habitação e moradia. Essenciais. Essencial. Não dá para cortar. Não dá. Ou você vai morar debaixo da ponte. Não dá. Mas a sua qualidade de vida vai ser muito ruim. Não dá. Você pior que ter um banco cobrando você, alguém te despejando. Exatamente. É muito mais. Porque não é se você é solteira, o impacto é menor, mas se você já tem uma família, com certeza. É aquele negócio, como é que meu filho vai dormir debaixo de chuva? Então, esse é um negócio muito difícil. Não tem jeito de sair fora. Não. Né? Geralmente, habitação e moradia consome 30% do orçamento? É, depende. Mas eu acho que uns 20% consome. De 20% a 25% do orçamento. Então, esse não tem jeito de sair fora. Mas tem que honrar. Então, se você ganha R$1.000, em torno de R$300 vai ficar. Vai ficar para moradia R$250, R$300. Certo, dito e certo. Ah, e o que, que entra na moradia? Entra a prestação do aluguel, entra o aluguel, entra a prestação da casa própria, manutenção, água, luz, telefone, entra tudo internet, isso. Internet, provavelmente. Internet entra mais de comunicação. Dá pra você cortar, né? A luz e a água não dá. Premente, né? Não tem jeito. Então, esse é um elemento fundamental. Depois... O que mais precisa ter? Comida. Tem que comer, né, cara? Tem que ter. Não tem jeito. Não dá. Alimentação. Alimentação é outra coisa muito importante. E não é uma alimentação... Ir no restaurante, né? Não, é comer, se alimentar. Coisa simples, mas... Ter saúde, né? E aí, falei em saúde... Bem, é saúde. Não dá pra deixar de comprar um remédio. É o quarto item que tá lá, né? Lógico, algumas a gente não consegue... Dá para parar de tomar o ômega 3, mas o remédio. O colágeno não dá, mas o remédio não dá. Né? Só queria ressaltar a participação no nosso live aqui. Nós temos aí muitos amigos participando. Temos o Leandro Trindade participando. Abração, Leandro. O Rafael Miranda, né? O meu chefe participando. Nós temos o Kaique participando. Galera, muito obrigado pela participação de vocês aí. E vai mandando aí as dúvidas, os comentários, que quando for dando um intervalo, a gente vai respondendo para vocês. O que mais que nós não podemos ficar sem? A saúde, né? E a gente tem que trabalhar, né? Para trabalhar, a gente tem que ir até o trabalho, né? Então, alguma forma de transporte. Não precisa ser com carro próprio, mas algum transporte você vai ter que ir. Eventualmente um ônibus. Eventualmente o... Tá de moda feio de bicicleta, né? Tá de moda feio de bicicleta, né? Então, né? Essa é a cidade que você tá, é o ônibus ou o carro mesmo, né? Uma motinha, uma coisa assim, né? Então, tem coisas que são essenciais, né? E é isso aí, tem que estar na sua planilha, né? E aí você vai ter que ver o que sobrou para você ser capaz de pagar a sua dívida. Esses 4, 5 elementos que nós comentando agora, não tem jeito de sair fora. Dá para economizar um pouquinho, mas não dá. E um outro também que é o vestuário, né? Não dá para sair peladinho aí na rua também. O vestuário é porque ele dura um pouquinho mais. Só que ele é um... Mas você tem que estar tendo algum recurso ali para renovar quando precisar, né? Às vezes as crianças na escola, a patroa que precisa... Eu acho que a margem de economia desses itens, tanto vestuário quanto alimentação, é a gente pensar numa promoção, fugir um pouquinho das marcas, né? Acho que essa é uma abordagem para a gente conseguir chegar ao limite da economia para esses itens essenciais. Exato. Porque o vestuário também tem aquele... Tem o vestuário essencial e tem o vestuário... Né? Superfluo, acessórios e tal. Exato. Então, onde tem alguma margem, né? E o lazer que vai ter que dar uma apertadinha em alguns momentos da vida, né? Porque você pode... Principalmente para quem está negativado, eu acho que vai ter que fazer algum sacrifício. Vai ter que adiar aquele não lazer. Não tem como, não tem mágica. Não tem como a gente dar uma dica mágica para sair. Algum sacrifício tem que ser realizado. E botando no papel fica fácil saber onde dá para cortar. Né? E aí, o principal é ver quanto que sobrou para pagar a dívida. Porque não adianta você ir lá e renegociar e não cumprir a renegociação. Porque cada renegociação a mais que você precisar fazer, mais difícil vai ser. Com certeza. Mesmo se for, né, usando o tal do score. Isso aí vai prejudicando o seu score. Né? Então, renegociou e não pagou. Né? Então, isso daí tira cada vez mais a sua capacidade de renegociar. Então, se a gente fosse fazer uma conta rápida aqui, do que sobrou? Né? Geralmente não sobra. Não sobrou nada. Não. Nós temos que apertar o orçamento, e muitos a gente comenta sobre isso, para sobrar no mínimo 10% da renda. Então, esse é o que a gente deveria destinar para reserva, para poupança. Então, se você consegue apertar o seu orçamento para sobrar um pouco mais do que isso, é essa diferença que você tem que usar no momento da renegociação da dívida. Exatamente. Você não vai usar mais do que isso. Porque se você usar um pouco mais do que isso, ou você vai deixar de morar, num lugar que pode trazer outros problemas, ou você vai deixar de comer, ou vai atrasar outras contas, ou vai atrasar outras contas, né? Ou vai ter que ir a pé para o transporte, para o trabalho, vai prejudicar a sua vida. Então esses elementos são importantes. Como sair da dívida? Não tem milagre, ninguém almoça de graça, é isso que a gente fala. Então você precisa se organizar dessa forma. 10 a 15% do que você ganha é mais ou menos o que você tem de margem de manobra para fazer renegociação de dívida. Ah, mas é muito pouco, eu não consigo fazer isso? Então você tem que batalhar mais e negociar mais. Se deve muito, muito mais, é porque você causou um problema lá no passado. Não tem jeito de sair fora. Você vai ter que assumir essa responsabilidade. Isso significa deixar de consumir, deixar de guardar, deixar de fazer algumas coisas para honrar o compromisso que você assumiu no passado. E o Vitor falou, né? Saber quanto que foi o tamanho da dívida original. Porque no limite você vai ter que ir ali na justiça tentar uma negociação amigável. Exato. Lembrando que isso daí também é um fator de decisão importante para você não descumprir, né? Porque aí você está descumprindo perante a justiça e também isso vai prejudicar a sua score, né? Quando você leva uma instituição financeira, você joga o seu score lá embaixo, né? Pra você conseguir novos financiamentos, você vai ter dificuldade. Mas é importantíssimo, porque às vezes você vai precisar fazer isso, né? Ver quanto que é o tamanho da dívida original, ver o que tem ali de juros, que a justiça às vezes chama de juros abusivos, muito embora seja o contrato que você assinou e aceitou, né? Então, tem aí uma margem fazer abusiva, mas você aceitou, né? Mas tem alguma margem de negociação. Né? Então, no limite, você vai ter que renegociar a sua dívida. Acho que a organização geral é essa. Você saber quanto é a sua dívida original, montar a sua estrutura de receitas e gastos e fazer sobrar entre 10% e 15%. Sabendo a sua dívida original e sabendo quanto representa em reais esses 10% e 15%, você sabe qual que é a sua prestação que você pode pagar e qual que é a sua dívida original. Então, você chega para fazer renegociação com todas as informações que você precisa para sair do seu problema e não entrar num problema no momento seguinte. E aí eu tenho muito, você falou, né? Em média, 4 dívidas, né? Cada brasileiro que está negativado tem, em média, dívidas em 4 instituições, né? E aí eu vou ter que escolher, posso às vezes escolher qual pagar primeiro. Aí como é que você faz isso? Vai lá e vê o custo efetivo total, né, daquele financiamento. Aí você vai ordenar os que têm maior custo para tentar quitar primeiro. Os que têm uma taxa de juros, né, um custo efetivo total menor, você tenta alongar o prazo. Você traz as parcelas, né, tenta quitar primeiro aquele de maior custo, né? Então, esse aqui a taxa, o custo efetivo total é de 10% ao ano, né? Aquele outro é de 6%. Então, esse de 10% ao ano, você tenta pagar em número menor de parcelas. O que é de 5%, você tenta jogar ele para um número maior de parcelas, né? Independente do valor da parcela, tenta ordenar, sempre cabendo dentro dos 10%, pagar primeiro os que têm maior taxa de juros ou maior custo efetivo total. O Moisés, agora pensando assim, você sabe dizer de cara algumas dívidas que tem a taxa de juros lá em cima? Para o pessoal já fugir? Cartão de crédito, cartão cheque, de crédito especial, cheque especial, e lojas do varejo. Lojas de varejo. Então são as maiores dívidas aí. Você fala assim, não é lojinha, não sei o quê. É que a gente não se preocupa com fazer a conta, né? De quanto que é aqui de juros. Eu te dou 10% à vista ou você compra o valor dividido em 10 vezes. Quanto de juros isso dá? O brasileiro, em geral, ele está acostumado a pensar na prestação e não na taxa de juros. Isso. Esse que é o grande problema, né? Então, olhar a taxa de juros. Melhor que a taxa de juros ainda é o custo efetivo total da transação. Melhor, né? Aí você fala, sabe quanto você está pagando de juros. Aquelas que têm taxa de juros alta, se livra rápido. Renegocia, né? E o que tem a taxa mais módica, se for o caso, só expande o período, né, do contrato, aumenta um pouquinho o número de parcelas, só avisa, quita aquilo que tem alta taxa de juros e o outro você vai quitar depois que você já se aliviou dessa que tem alta taxa de juros. Uma estratégia que a população tem muito adotada, e às vezes é preciso tomar cuidado com isso, é postergar as contas de consumo. Então eu deixo de pagar energia elétrica e telefone, água, porque a taxa de juros ela é menor. É mais módica, né? E aí você paga as duas contas. Então, você tem 90 dias. Você tem 90 dias. Então é até cortar esse serviço. Esse é um cuidado que tem que ter. Esse é um cuidado que tem que ter. Para você não se extrapolar. Mas tudo isso com uma parcimônia, um compromisso próprio de pagar. Uma conta de luz você deixa eu pagar no mês passado? Na rua já vai. Eu tenho duas. Então, essas são algumas estratégias. Não pode esquecer. Mas, como o Moisés disse, é uma taxa de juros mais barata do que a média do mercado. Do que uma do cartão de crédito. Exatamente. Nossa senhora, do cartão de crédito entrou no rotativo. No dia seguinte você tem que estar na agência ou no Serasa ou em outro aplicativo de negociação. Vários bancos têm o seu próprio canal eletrônico de negociação. Isso. Você entra no aplicativo, tem lá, renegociar a dívida. Ó, você clica ali, fala com o atendente ali no chat, né? Tá, ok. Ah, tem uma outra linha aqui, ó, o cartão de crédito cobra 15% ao mês, mas tem essa outra linha aqui que cobra 3% ao mês. 3%? CDC? Alguma coisa nesse sentido aí. Né? Então você reduz absurdamente, 15%. Ao mês, durante um ano, mais de 300%. Tá? É muita coisa. É muita coisa. Então, o negócio ali cresce exponencialmente. Então, de repente, você devia 1.000, está devendo 3.000. Rapidamente, ela foge de controle. Né? Não tem jeito. Ou você diminui o que você gasta, ou você aumenta a renda. Não tem outra forma. Preferencialmente ambos. Conjugados, né? Então essas são algumas estratégias interessantes aí para vocês poderem sair da dívida, quem está em dívida aí. Mais alguma recomendação, Moisés? Eu acho que a gente já está aí no nosso horário, né? Se não fica muito longo, né? Demos 30 minutos aí já de drops. Drops, né? E nós estamos aí querendo agradecer o pessoal que está acompanhando. O Lohan, que está com a gente, parabenizando esse ativo. Obrigado, Lohan. Seja bem-vindo. Daqui 15 dias a gente volta com outro Drops aí, com informações frescas para todos. É, isso aí, pessoal. A gente vai avisando aí a nossa próxima participação aqui no Drops. Um abraço para todos. Até mais. Tchau, obrigado.